tema de hoje, então, é identificando fatores de estresse. Estresse se tornou uma palavra moderna, né? De vários anos para cá já. É uma palavra de origem inglesa. Aí a gente acabou aportuguesando ela. Talvez a coisa que a gente mais busca dentro da nossa vida seja a paz. A gente está sempre reclamando, né? Que a gente precisa de um pouco mais de paz, de tranquilidade, de momentos de estar bem. E a gente não só reclama de não ter, como a gente reclama das coisas que acabam interferindo nessa nossa paz. Então a gente diz que a vida hoje está muito confusa, muito atropelada, não sobra tempo para nada, que é tudo ao mesmo tempo, que a gente não consegue parar. A gente reclama que tem muitas coisas para serem feitas, muitas coisas que a gente não sabe como fazer, muita gente exigindo de nós muito, e a gente também não sabe como lidar com isso. Então, como o título já diz, né, identificar os fatores que causam estresse, porque essas situações todas que eu citei, de alguma forma elas nos incomodam. Por definição, estresse significa tudo aquilo que desequilibra o nosso interior, o nosso íntimo. E esse desequilíbrio ele pode ser físico, mental, de acordo com aquilo que a gente está vivenciando naquele momento. Quando a gente consegue perceber, não apenas reclamar das coisas que estão acontecendo, a gente identifica algumas dessas situações. E a ideia é não simplesmente eliminar. Por que elas estão acontecendo, né? Por que eu permito que algumas dessas situações estejam acontecendo comigo? Algumas eu nem permito, algumas são situações que a vida está me proporcionando. E a minha forma de lidar com elas é que está me gerando incômodo, porque eu não consigo lidar de uma forma saudável. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando um médico, ele, numa palestra, ele falou sobre problema. E a palavra problema para nós já é um problema. É alguma coisa que a gente já não quer nem saber. A gente quer passar adiante. E ele trouxe um enfoque diferente de problema, demonstrando que o problema, na verdade, é uma situação que surge para a gente lidar com ela. É alguma coisa que não está adequada e que está nos pedindo uma, talvez não uma solução, mas um empenho nosso diretamente naquilo. A gente não quer nem saber dessas coisas. A gente quer, como eu disse, empurrar para frente. Não queremos ter problemas, queremos ter a vida boa. Só que os nossos conceitos de vida boa e de problema são confusos, são complicados e são errados. Então, quando uma situação se apresenta para mim e eu entendo ela como algo que eu não gosto, eu preciso identificar o porquê que eu não gosto. Não identificar a coisa, tem que identificar por que eu não gosto. O que aquilo gera em mim? Aquilo está me incomodando, mas é porque eu tenho alguma dificuldade para trabalhar essa situação. Eu estou falando de uma forma bem genérica, bem abrangente, e a gente pode até entrar um pouco mais detalhado. A gente sempre fala muito de relacionamento, que talvez seja a principal situação da nossa vida, porque nós nos relacionamos com muita gente. Alguns mais próximos, outros nem tanto. E as relações, elas acabam nos trazendo conflitos por causa da nossa forma de aceitar o que o outro traz, como o outro às vezes age. Simplesmente isso, às vezes eu não gosto de como a pessoa age. Não é nem comigo, é ela. Eu conseguindo fazer esse questionamento do porquê que aquilo está me incomodando, eu tenho uma grande possibilidade de modificar isso, de fazer com que aquilo não me incomode mais, não me desestruture, não me cause um estresse. Porque a gente vem repetindo, e a gente repete não só para vocês, a gente repete para nós, Porque nós também precisamos bater em cima disso todos os dias para entender que aquilo que o outro faz é de responsabilidade do outro. Eu não preciso gostar ou deixar de gostar. Eu tenho só que aceitar que aquela pessoa faz o que ela quer. E o que ela quer fazer é responsabilidade dela e ela vai gerar no futuro a estrada através desses acontecimentos que ela está provocando. Assim como eu estou fazendo. No momento em que eu não aceito, eu estou me envenenando. Porque o estresse, na verdade, a medicina já nos diz, né? Ele acaba gerando os tais dos radicais livres que vão minando o nosso organismo, entre outras coisas. E vai nos deteriorando, a palavra é essa, fisicamente. Simplesmente por uma forma de aceitação. Aí a gente começa a entrar em outros campos, ah, mas isso. Cada um tem que saber o que está apertando. Através dessa visão, a gente pode começar a fazer mudanças. Um livro que a gente teria que ler todo dia é o Evangelho. A gente até diz, né, da questão do Evangelho no lar, a leitura, que é uma vez por semana, e que causa, não apenas na gente, mas no nosso ambiente familiar, uma harmonia, auxilia num efeito contrário a esse, harmonização do nosso ambiente. Porque a gente está fazendo, trazendo uma energia que nos envolva, a gente está num relacionamento vertical, ou melhor, horizontal, não vertical. Nós estamos nos colocando todos no mesmo patamar. Não tem aquele que sabe mais, aquele que sabe menos, aquele que tem a razão, aquele que não tem. Quando a gente faz essa leitura, cada um coloca o seu ponto de vista, o seu entendimento, e a gente vai fechando isso em torno da nossa casa. A gente começa a perceber que muitos desses fatores que estão nos prejudicando, eles são totalmente possíveis de serem eliminados. Hoje a gente tem, e vários psicólogos já tratam disso, um fator extremamente estressante, que todo mundo tem o seu, que é esse aqui. Não é o telefone que é estressante. Ele também, porque a gente carrega ele todo dia para onde a gente vai, numa neurose. Mas são as informações que a gente está buscando nele. As informações que a gente está abrindo e está se alimentando delas. Porque quantas vezes a gente está colocando para dentro de nós, através do nosso campo mental, e através disso o emocional fica abalado e o físico vem logo depois, situações ou notícias totalmente desnecessárias. Notícias que só nos causam nervosismo, nos causam um abalo emocional, nos tiram às vezes, nos fazem às vezes sair fisicamente de onde a gente está para ir procurar algumas pessoas e até em questões de discussões mais fortes, né, a gente percebe. Será que a gente precisa disso? Como é que era uma vez? Como é que era a vida uma vez? Era diferente, bem diferente. Não significa que a gente tem que jogar fora, a gente tem que aprender a utilizar os meios que a gente tem hoje. Não é eliminar as coisas, é usar de forma correta. Essas situações todas, elas foram criadas por algum motivo. Tudo aquilo que a gente vem fazendo, a grande lei que a gente está inserido, lei de causa e efeito. A gente sabe por que as coisas estão nesse ponto. Teve um início, um gerador, um fato que deu o início disso tudo. A questão é que entre o início e o fim, ou o momento que a gente está, tem um meio. Tudo aquilo que a gente faz, a vida nos apresenta uma possibilidade de a gente rever e reequilibrar aquilo que a gente por algum motivo desequilibrou. A questão é que muitas vezes, dentro desse período, a gente não quer lidar com isso, os problemas. A gente não quer enfrentar aquilo que é para nós, que somos nós, individualmente, cada um, que tem que fazer. Não adianta a gente levar para outro. O outro ele só vai dizer para nós assim, tu tem que fazer tal coisa. Não tem mágica, não tem remédio que resolva. É só atitude, é enfrentamento, é identificação, é uma percepção. Quando a gente começa a perceber que tem muitas coisas que nos abalam, que nos incomodam, isso nos chama atenção. Opa, estou muito negativo, estou muito ofendido, até a gente se ofende, né? Estou muito ofendido. Por quê? O que machuca tanto? O quê? Por quê? Então, de repente, tentar fazer um caminho diferente, né? Uma visão diferente. Experimentar para ver o que vai dar. Outro dia a gente falou, né, que o objetivo da vida é aprender a viver. Talvez seja isso, a gente tem que pensar o que a gente entende como vida, aonde a gente está querendo chegar. Que a gente consegue identificar isso, a gente tem mais possibilidade de êxito. Porque senão a gente vai vivendo sempre o dia no agora, vai repetindo os nossos antepassados em muitas situações, ou aqueles que estão convivendo com a gente, vai fazendo tudo que os outros fazem, usando como uma desculpa até, que é assim e não é. São escolhas que a gente vai fazendo. E essas escolhas, elas vão refletir diretamente na nossa vida.